2271, Foz Bonfim, Serra Vida 368. Foz Bonfim, Serra Vida 368, 2271. Terça para 2500 pés. Terça para 2500 pés, bom, 184. Tá fazendo muito bom dia, azul 2590, passando coral, mantendo 90, da Lima, 70. A senhora é dedicação 2590. Contato radar na posição informada, voe para Serra Vitor 368, desça para o nível 100, tráfego no nível 90 para sua informação. Direto Serra Vitor 368, descendo para 100, centro tráfego, azul 25 na Serra. O 2171, desça para 4000. 4000, 2171. O 1184, voe para o Serra Vitor 368. Prova do Serra Vitor 366, gol 1184. Azul 2590, tráfego, posição de 10 horas, 12 milhas, no Nordeste, pequeno porte, no nível 90, fora no mar, está livre. Tratinho, 60, tráfego, azul 2590. 1296, chame Recife 1288, está livre. 288, está logo. É. Sequenciamento direita para o 250, perdeu contato rádio com esse controle na radial 290 de Salvador, vai curvar à esquerda, voar para o Serra Vitor 368 para aproximação RNAV, seguindo o voo 1184 da sua companhia. Afirmativo, 229, direita para o 250, caso falha, SG 290, voo 368, vindo para a companhia, voo 2179. Um 3304, decolada 29, chama o controle 1208. 208, 3304. Por Salvador, o 3304, perfil da Born. 3304 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. 3304. O 1184 está autorizado a aproximação, é isso? É em nave. Autorizando a aproximação, é em nave. Solo 0, gol 1184. O 2171 está passando 4.900, desça para 2.500 pés. No máximo 3 milhas na proa para girar a esquerda. Ok, mantém a descida para 2.500, aguardando a curva à esquerda. 2.174 no caminho. 3304, voe e alerta. Alerta, obrigado, 3304. Voo 2171, reduz até 180 mais, esquerda, Serra Vitor 366, aproximação Renave autorizada. Esquerda, Serra Vitor 366, autorizado com 189, 2171. Do Serra Lema executa aproximação Renave. Afirmativo, Serra Lema. Gente, voe para o Serra Vitor 368. Já, 430, via Opera Zulu 10, pulpava, Opera Zulu 16, decola pistão no 0, curva direita, saída Dael, Leda, após Leda Motiva, controle 120, 18, transponder 5105. Você tem condições de voar direto 366? Gente, mantenha 368. Até 368, eu papá pagou. Pátio 5, quantos a bordo? 62-1895, ajuste no 097, papá pagou. 1895. Torre 1, 9900, pode virar até breve. Nível 340, via Opera Zulu 10, Taubaté. Decola pistão 0, curva direita, da El, Leda, Motiva. Controle 120, 18, transponder 5053. Normalmente o Paulo continua transmissão, aguardando o contato do Zé. Aguardo. Bola da décima, curva pela direita, da El, Leda, Motiva, 120, hoje é o motor 5053 no transporte, da 3663. Portão 7, chame pronto para o espectro. Bom, para o espectro, da 184, na presente ainda, não avisa. Se é avistando, todo autorizado, 250 graus 3 já. 184, ciente, que cruzou 1.600 pés, avistou. Quente. Bom, negativa, que eu tenho o cruzou 10 para bater. Foi feita alguma CLG? Mudou na rota, não? Não, negativo. Então, Opera Zulu 10, vai na Taubaté então. Tá bom, tá bem. Ok, aguarde a coordenação junto ao Recife aqui, o Tan 366, só um instante. 3, torre 1, 1895. 18900, obrigado, senhor. 2171. Torre. Quanto que Recife tem? Tá bom, obrigado. Serra Lima, para sua informação, à direita, 2,5 milhas, a aeronave da Azul, equipamento ATR, passando 9.200 pés em descida para 2.500. O senhor voa para o Serra Vita 368 e a aeronave informada para o 366. O senhor é número 4 para pouso pelo Serra Lima. Repetir, Serra Lima, São 3304, chame Recife, frequência 1288. 3304. Serra Lima, passa 6.300, reautorizado para 4.000. Gente, 4.000, que é. Serra Lima, qual a sua velocidade? 196. Reduza para 160. Reduzindo para 160. Azul 2590, está autorizado a aproximação, Renato. Autorizado então, Renato, chama na estabilizada Azul 2590. Recife é a rota que o senhor tem mesmo, Zulu 10, Pubávia para o Zulu no meio, após no Confins, conforme rota. Tá bom então, acontece, é o final, tá bom, obrigado. Fox Trot 1, 2, 1, 2, 9. Fox Trot 3, 9, boa. Paulo Salvador, bom dia, 1, 2, 4, quebrou. Quase táxi Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, chamando o Taxi Juliette. Quase. Serra Lima, voe para Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação RNAV como número 2. Serra Vitor 366, autorizado a RNAV como número 2, que terra. Oceano 6250, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1097, desça para 4.000 e voe para Serra Vitor 368. Gol 2171, salas 39, libera direito 219. Direito 219, 3171. Incrivelmente, bom dia a todos. Bom. Salvador, bom dia, gol 2171. Gol 2171, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 2171. Vou checar. Segundo a torre, não está chovendo e a pista não está molhada. Está tranquilo, Romeu Acha, Salvador. Azul 25, nós vamos estabilizar na Renata, tem um campo ali. Seguinte, Kilo Romeu Acha, direto para IP 1500, pés, o ajuste 1017, câmbio. 0, 36 Salvador, ajuste agora 1097, desça para 5000, voe para Serra Vida 368. Papão Romeu, que é o Serra Lima, passando Serra Victor 366. Diante, reduza cheque o trem, chame torre 1895, pelo Serra Lima. Diante, chama a torre 1895, pelo Serra Lima. Oi, Salvador, bom dia, Papão Romeu, que é o Serra Lima, estabilizado aí na visão 90. Quilo Serra Lima, continua a aproximação, cabeceira 10, número 2, pouso. Diante, Lima. Juliette, por 5, 2, 1, 7, 1. 5.000, Rui para Serra Vitor 368. 3859, push back, estacionamento. Portão 8, autorizado, chamado. Afirmo. Papão meu, que o Serra Lima manda presente, solicita cancelamento das regras dos instrumentos e base pela direita 197. Que o Serra Lima, cancelado 243, apresente nesse curva à esquerda, alongue a perna do vento pela direita 197 e guardando instruções para baixo, estou com tráfego alinhado. Ciente, curva da esquerda, alongando certo vento pela direita 197, que o Serra Lima. Fase 2590, são as 44, vai direito, vejo o nosso. Fase 2109, obrigada. Quem está ali, na... Confirma o pátio, pode pouso? Pode sim, quando a carga deve estar. Ok, gente, aguarde a autorização para base. Gente, aguardando a autorização para base, que serve. Papapapagulf, pronto. Colagem autorizada, cabeceira 17, 250 graus, 059. Doxa, né, 63, 1, centro da informação, Lima, aprovação, Guarulhos, 3, né, cara. Chiné 63, 1, autorizado, Salvador, Guarulhos, 360, Pesolo 10, Taubaté. Decola pista 1-0, curva direita, da Eulida Motio, controle 120-8, transponder 5056. Exato, 360, Guarulhos, da Eulida, atrás do Lu 10, Tabaté, controle 1208, transponder 5056. Portão 2, me pronto para o pushback, seu nome. Olha, controla para 3663. Suma para 4.000 e vou para o Serra Vitor 368. Meu papá, papá Golf, decolador de 4.000, chame o controle. Salvador, 920, 2980. 2080, boa, papá Golf. 3, ajuda, equipe para 0, obrigada. Então 3.663, consigo. 3.663, consegue entrar na mesma série. Posição 7, aguarde para o pushback, funcionamento. Então 3.663. Para o táxi da 3259, 170, 34 horas de Guarulhos. Então 3859, táxi autorizado, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste 9097. Alfa, ponto de espera 1895, 1897. 17 baixado pra lá, querido Serra Lima. Gente, o querido Serra Lima, já visão? Afirmativo, visão. Ok, pode ser usado, 17. Vento 250 graus, 0,19. Gente, atualizado todo, querido Serra Lima. Luciano 6250, vou para Serra Vista 366, desça para 2500, está autorizado aí, Renato. Desça para 2500, vou para Serra Vitor 366. 2500, Serra Vitor 366, confirma. Positivo. 3295. Firmo, Paulo 48, autorizado pelo direito 45, estação na frequência, frequência livre, que o tem ali. Gente, desça para mil pés e aguarde. Mil pés, tranquilo, meu amigo. Pelo meu, acho que chame a torre, 1-1-8-9-5. 3-8-9-5, obrigado. Bom dia, Papa Tiago, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, bom dia. Autorizado da presente ingresso final no 7, reposto na curta final, condições de manter a velocidade até próximo curso. Se batiu. Gente, reposto na curta final, Kilo Romeo Oscar. Autorizado, final, repostará quando lá, Kilo Romeo Oscar. Céu 3-8-5. Gente, são 3-8-5. 1-2-8-8. 1-2-8-8, o Papa, Papa Gol. São 3-8-9-6, está autorizado a aproximação. São 3-8-9-6, autorizado a Renato, 1-0. 6-3-1-1, estimado de 3 minutos. Luciano 6250, Serra Vitor 366, aproximação, reduza, cheque o trem e chame a torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0 Autorização de pouso, informo à esquerda um tráfego Bravo, November 2 Papá, prosseguindo curta final, pista auxiliar, não interfere. É, 62 Bravo. 120, décima 8, bom voo. Obrigado, bom dia, 329. Quilo Romeo Oscar agora, terceira milha. Quilo Romeo Oscar, pouso autorizado, pistão no 7, vento 2, 10 graus com 5 nós. Delivery, pouso no 7, Quilo Romeo Oscar. 3259, fase 0, bora para o 340. Quilo Romeo Oscar, Mike Delta, contato radar estabelecido, azimuth 249 a 32 milhas e meia. 0 graus, 5 nós. Obrigado. Só aguardando a passagem do TAR retaguarda, assim que ele passar, está autorizado. Chama o táxi. Eco, tá ruim, deixando o solo em 121.9 para copo. 6250, pouso autorizado, soma 0, vento 230 graus, 5 nós. Qualquer um vento, 6250? 230 graus com 5 nós. Quilo Romeo Oscar no solo 54, ao estacionar frequência livre. O Índia confirmando o plano é para a Serra, November Oscar Charlie Oscar, nível 065. Horário? Eu 3896, passo Sierra Vitor 366, aproximação, reduza, chega 3, torre 1, 1895. Confere reduzido, tá 3896, 6895, bom dia. Minha três condições de agilizar manobras de decolação, algo a pista estiver liberada? Vazio. A linha mantém de plano zero, preparando para decolar, estão logo autorizados. Sim, a linha mantém, mas autorizando a costa, prende a minha três. Salvador, bom dia, está 3896, 2 milhas do Serra Vitor 372. São 3896, bom dia. Continua a aproximação, guarde pista no zero livre. 3896, passa. Chanel 6250, solo 53, liberando via Fox Trot, solo Salvador no 21, no decimal 9. 219. São 3663, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 240 graus, 3 nós. Decolagem 3663. Alma, 3896, pouso autorizado, sistema 0, vento 190 graus, 39. Repouso, TAM 3896. TAM 3663, decolar 257, chama controle Salvador em 120, decima 8, bom voo. 308, boa. Salvador, está 3663. 3663 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Daniel, subindo. 50 Juliette, portão 08. Solo 57, a liberar via Foxtrot, chamo Solo Salvador 121, decimal 9. 19. Assim que eu recebo a atualização dele, eu já chamo para a cota, ok? Para o táxi, o Xander 6311, tá com 150 a bordo, 4, 157 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, é o Fernando Galeão. 6391, direita via Índia, ponto de para a torre, 1895, que negão no 0, 17, boa viagem. Direita Índia, ponto de para 2895, né? 6391. 1895. Não, 9, 6. Fala 3896. 3896, bom dia, Alfa Juliette, portão é 62. Alfa Juliette, 62. Chanel 6391, autorizado a linha de decolar pistão no zero, vento variável com 3 nós. A linha de decolar no zero, Chanel 6391. O Alfa Mike Delta Antena ME 311, decola 02, controle de Salvador 1208, bom dia. 08, bom dia. Salvador, bom dia, Xanero 6311, cruza 1300. Cruzeiro 6311 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prossiga, prossegue como autorizado, quando possível, adiantada é o Leda pra nós. Após 2000, autorizado. Após 2000, autorizado com a Celeda? Lógico. Obrigado. Golfo 2770 autorizado para Porto Seguro, via Golfo 677, saída Coral, com primeira curva à direita. O nível autorizado é 160. Transponder 5130, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Porto Seguro, via Golfo 677, saída Coral, com primeira curva à direita, transponder 5130. Correto, chamo pronto para o estacionamento 2770. Papa Romeu, acho que a mãe que deu passa o Serra Vida 366 aproximação, chame a torre, 1-1-8-9-5, cadê? 18-9-5, eu volto grátis pro hotel. Foi Salvador, Papa Romeu, acho que é uma que deu. O meu voz que é mãe que deu, eu tô com firme pouso na 1-0. Ah, negativo, vai ter ação, é cancelar mais pra frente e seguir para o circuito da 1-7. Ciente, reporte para o cancelamento do plano de instrumentos, Oscar Mike Delta, que é negar no 017. Na 017, vou reportar visual para cancelamento do Delta. Dono 71, Mike, confere. Autorizado para Serra Brava, Serra Patávia, após Luna 0, Fubaga, após Luna 6, Pósimo, que segue conforme rota do plano, nível 360. Saída da Euleda Motiva, com primeira gola à direita. Transponder 5101, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Congonha, nível 360, Amperzulu 10, Fubaga, Amperzulu 16, Pósimo. Israel Leda Motiva, curva à direita, transponder 5101, controle de saída 120, decimal 8, voo 2171. 2171, cotejamento correto, chama para a portão 5. Vai chamar. como é que deu o seu torre? Tá completamente visual, cancela para circuito na 197, eu acho que é que dá. Mas como é que deu o seu plano instrumento cancelado ao 08, autorizado por a esquerda, base pela direita, final da 197? Delta. Selo 63, 11, chame Recife, 288. Recife 288, 311, obrigado. Oscar Mike Delta, pouso autorizado pista 197, vento variável 2 nós. Delta. Tango Índia, pronto, cópia. Autorizado para Serra Novembro, Oscar Charlie, via rota do plano de voo, nível 065. Decolagem pista no 7, com curva à esquerda, via corredor forte, restritando meu pé até a liberação do controle. Transponder 5140, controle Salvador 120-8. Correto, Eco Tango Índia, chame, confirme para mim o POB e a autonomia. Confirma na radial, a radial da 321 não ficaria melhor ou forte, eu acho. Ok, até então o corredor forte, chama a torre para o acionamento. Táxi 1895, PNH1017. Então, o Edson Wind é o seu chame táxi. Já tá o meu Oscar Mike Delta, solo 12, Olibran, frequência livre. Bravo, Serra Serra, no trânsito. O trânsito é a Serra Serra, a Serra Serra, a Serra Serra, a Serra Serra, a Serra Serra, a Serra Serra, a Serra Serra, a Serra Serra, a Serra Serra, a Serra Serra. Positivo. Retorno via litoral, ajuste 107, Bravo, Serra Serra. Via litoral, Serra Serra. Salvador é o azul 2780, bom dia, com a informação aí. Azul 2780, deixa o controle de Salvador, eu vou observar Vitor 366, aproximação à Renave, ajuste 107, quando pronto, autorizado 4.000 pés, cadê? Serra Vitor 366 para 4.000, Azul 2780. Ok. eu falei 2777, confere. É, 0277. Ok, 0277, correto. Capitão Goiás, Capitão Wind, autorizador táxi, reporte na... Variação 2-9. Sim, será coordenado. Então, Glock Tongo Indy, autorizado pista 35, está pronto para alinhar? Autorizado ingresso na pista 35, repórter alinhado e pronto. Meu bravo, Serra Terra. Escuta, Serra Terra. Tu vai ser transferido agora, deverá chamar a melhor torre de controle de Salvador, a frequência 11895 para o cruzamento, posteriormente retornará a essa frequência, Gabriel. Afirmativo, 7895, graças ao Serra Terra. Ponto espera da 10, via Patreon Índia, ponto espera torre, 11895, KNH 10, 107. E aí, caminho 17, Bravo, Serra, Serra, torre gente do tráfego, construindo na linha do litoral, autorizado Cone Buraquim, cruzamento da final da 28. Afirmativo, autorizado Cone Buraquim, cruzamento da 28, o Bravo, Serra, Serra. NH 1017. 1017, Bravo, Serra, Serra. espera da Terra. 2171, autorizado a alinhar e manter pistão 1 a 0. Alinhar e manter pistão 0, 2171. Papatango Eco Tango Índia, autorizado decolagem pista 35, vento variável 1-9. Após a decolagem, mantenha para o proximal controle. China já 1-0-1-7. Papá Romeu Bravo Serra Serra, Pão Salvador. Reporte em Buraquinho, aguardando autorização, nova autorização para o cruzamento do eixo da 28, ok? Afirmativo, vai reportar Buraquinho, o braço já. Informo que teremos uma decolagem agora da 1 a 0 do Umbang da Gol. Paciente, o Serra Serra. Gol 2171, após alinhado, autorizado decolagem, pistão 1 a 0, vento variável 2-9. Decolagem, pistão 0, vamos ver. Tango Eptango Índia, decolou aos 2-0, controle Salvador 1-2-0-8. Tango já foi na proa 355 e suba até 4.500 pés, com 1.017. Tango igual 2171, passa 1.400 pés de Dial. 2171, meu controle está em contato radar, prossiga como autorizado. Subindo via da Elmo, 2171. No 184, cópia. Bravo, Serra Serra, autorizado cruzamento do final da 28 e da 35, reporte farol de Itapuã. Autorizado da 2835, vai reportar em Itapuã, o Bravo Serra Serra. Tango Índia está mantendo a proa para evitar o espaço aéreo condicionado. É positivo, dá tempo. Tango Índia contornando a área, vou ir na proa 320. 320 está presente, é Tango Índia. É que o Tango Índia já tem estimado para pouso. É que o Tango está estimando pouso em raios 320, está presente. Ah, ok, anotei. Azul 4207, para sua informação, tráfego na posição de 11 horas, está afastado 17 milhas. É uma aeronave de pequeno porte, está passando agora 2.700 pés para 4.500, no rumo noroeste. Azul 4207, está quente, tem tráfego da cidade. Obrigado. Vitor, chama a torre para acionamento 1895 e negando 017.